Vai mexendo, gostosona! Ai, meu Deus! Olha o sucesso! Tabaquejada pro bar, do babarão moderno, na mulher eu sou carrasco, na cama eu sou cruel, uísque, Red Bull, poxa, cheio de dinheiro, galera fica doida na balada do vaqueiro. Tabaquejada pro bar, do babarão moderno, na mulher eu sou carrasco, na cama eu sou cruel, uísque, Red Bull, poxa, cheio de dinheiro, galera fica doida na balada do vaqueiro. Vai, vai! Eita, porraça! Mandei lavar meu carro, regular meu paredão, meus cavalos, quatro de milharazão. Peguei minha cela, escola de mexicó, preparei meus cavalos lá em cima do reboque. Acordei a bebida, parei a mulherada, fim de semana eu vou partir pra vaquejada. Da vaquejada pro bar, do bar para o motel, na mulher eu sou carrasco, na cama eu sou cruel, whisky, Red Bull, tô cheio de dinheiro, galera fica dona na balada do vaqueiro. Galera picadora na balada do vaqueiro. Ei, ei, eita porrazão! Ai, meu Deus! Mandei lavar meu carro, regular meu paredão. Preparei meus cavalos, quatro de miralazão. Peguei minha cela, fora do vesticó. Botei meus cavalos lá em cima do reboque. Aí tu bebi vida, parei a mulherada. Fim de semana eu vou partir pra vaquejada. Da vaquejada pro bar, do bar para o motel. Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel. Whisky, Red Bull, vou cheio de dinheiro. Galera fica toda na balada do vaqueiro. Da vaquejada pro bar, do bar para o motel. E na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel. Whisky, Red Bull, vou cheio de dinheiro. Galera fica toda na balada do vaqueiro.